Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta mais uma vez pra vocês com esse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, e estamos novamente com o time completo no podcast finalmente pra vocês depois da semana passada, onde o Igor simplesmente sumiu, ninguém sabe dele, o Seco tava sem internet, mas agora já está com a gente de volta ele, que é meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. O que que houve semana passada, Igor? Fala, pessoal, beleza? Cara, eu tava distraído, acabei perdendo horário e aí não apareci aqui. Não tem uma desculpa melhor, não. Cara, a gente não vai questionar publicamente o comprometimento do Igor com a causa podcast, porque não tem necessidade, mas ainda bem que ele tá aí. Ó, mas tem uma boa notícia. Eu acabei de abrir minha loot box, que veio de graça aqui no Overwatch, e veio uma dança do McCree. Cara, não fala de Overwatch, cara. Olha os... Cara, os Giliás tá... Boa notícia pra você. Tá. Uma notícia ruim pra quem te enfrentar no Overwatch, né? Ó... Oh, whatever that means. Impressive. A expressão do Igor foi muito uma pena que o pessoal ouvindo não pode ver. A expressão que o Igor fez não é ficar. Nossa, velho. Exclamação, exclamação, question mark, question mark. Também conhecido como WTF. Mas tudo bem. Quem tá aí também, já que vocês já ouviram, é ele, meu amigo programador lá na BioWare em Montreal, Fernando Seco, jogador de Overwatch. Tudo bem, Fernando? E aí, pessoal, beleza? Ó, semana passada, desculpa aí, mas o serviço de internet tava fazendo atualização dos cabos pela vizinhança toda, então não sabiam que horas iam desligar. Então, tipo, no meio do podcast podia dar shutdown. Acabou que 7 da noite tava tudo feito, mas demorou pra caramba, assim, sabe? A gente ficou sem internet. Porra, 7 da noite? É, a gente grava 3 horas da tarde aí. Domingo, né? Então é o mesmo provedor. Então não tinha TV a cabo, não tinha internet, sabe? Daí tinha sol. Aí, tipo, você, ó, tipo, a única opção é sair de casa, assim, sabe? Botou protetor solar, Seco? Nem lembro, cara. Talvez. Nem lembro, Seco, todo roxo, assim. Olha, você tá rindo. Ontem eu fui ver o jogo do Arsenal, fui de bicicleta e voltei, e aí, no final do dia, eu falei com a minha mãe no Skype, falou assim, ó, nossa, você tá tão vermelho. Tem sol hoje? Tipo, não tá acostumada a viver com não, cor. Eu comi pimenta, mãe. É. Igual no futebol essa semana, o cara entrou pra ser um substituto no time vermelho jogando contra nós, e é um canadense, aliás, ele é alemão, branquelo pra caralho, e tava mó sol, né? Aí ele foi jogar sem camisa, que ele não tinha camisa vermelha. Aí a gente falou, não, pode deixar que em 2 minutos você vai ser do time vermelho. Foi tu que falou isso? Foi eu que falei, claro, né, Igor? Quem mais que ia sair com essa, porra? Cara mais legal da EA. Cara mais legal. Eu não sei como é que eu tô empregado ainda, como que não é o Recursos Humanos ainda não me expulsou dessa parada. Aquele cara com as pedidas fracas de novo, cara. E aí, Giliad, beleza? E aí, tudo bem? Não, é um negócio de igualdade, né? Tem que ter uma certa igualdade pro Giliad poder continuar, né? É cota? O que é isso? Cota de pessoas especiais. Então, quem é especial também, que tá aí com a gente, meu amigo game designer, na EA, no time FIFA também, meu vizinho, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza, mas de especial não tem nada, cara. Tem, oh, sim, rapaz. Oh, Rafa. Hashtag carinha triste agora. Pô, velho. Rafael Kunen, que é figurinha fácil agora no nosso time de futebol, no verde, ponta direita, driblador. Foi muito engraçado, cara, o Rafael Kunen fez um gol. Fez um gol, não, ele deu uma assistência pra um gol. Mas foi assim, aos 45 do segundo tempo, com o seu último suspiro de energia do jogo, ele pega a bola pela ponta direita, vê o cara correndo pelo meio, aí ele dá aquele último sprint, dá um passe pra dentro da área, o cara faz o gol e o Rafa fica louco, ele... Ah, porra! Muito engraçado. Gibberish em português. A jogada foi legal. E aquele sprint, cara, eu não tinha mais fôlego nenhum, cara. Eu sabia que se eu chegasse na bola, eu ia chegar morto, assim, sabe? É. Dei o passe meio fraco, porque eu não tava aguentando mais de correr. Cara, por favor, faz esse gol, porque eu não quero quase morrer pra nada, sabe? Daí o cara fez, daí eu fiquei todo empolgado. Foi engraçado, mas a gente tá aqui. A gente não tá aqui pra falar de futebol, mas a gente fala também. A gente fala de outras coisas, mas estamos aqui pra fazer mais um episódio pra vocês do PodQuest, com um assunto bem legal. A gente acha que vai agradar a galera que gosta dos podcasts mais sobre as internas da indústria, sobre assuntos mais técnicos. E a gente vai fazer um desse hoje, sugerido pelo Igor de Castilho. Então vambora começar o nosso PodQuest, episódio 203. Vamos lá. E pra começar, porque já faz tempo que a gente não faz essa pergunta, quero saber de vocês rapidão o que vocês estão jogando, lendo, assistindo. Começando com ele, que tem uma novidade aí desde ontem pra contar pra gente. Hoje é domingo, Rafa, no sábado, deu um pulinho ali na loja de jogos aqui perto, na EB Games, e trouxe pra casa um novo brinquedo. Conta pra gente, Rafa Cunha. Primeiro eu vou falar que eu tava jogando antes disso. Tava jogando Horizon, tô quase terminando. Ah, ninguém quer saber disso não, não. Isso é muito 15 dias atrás, cara. É, muito 15 dias atrás. Daí ontem, do nada, assim, deu uma empolgação, cara, preciso de alguma coisa nova. Daí eu lembro que o Igor falou que comprou o PlayStation VR e tal, que eu tava curtindo. Eu dei uma olhada na internet, fui nos fóruns ver o que o pessoal tava falando. Eu queria ter um gear, né, de VR. Só que as opções que tem agora pro PC, tu tem que ter, primeiro, tem que ser o computador da NASA, né? Ter dois PCs. Pra poder rodar. E o gear em si, ele é caro e o setup dele é complicado, né? O espaço pra jogar e tal, aquelas coisas todas. Eu tava vendo, pô, será que vale a pena? Será que o PlayStation, a versão do PlayStation é só um brinquedinho assim, que não é um par, né, com o resto. Eu fui pesquisar e tal, ver, e o pessoal que tá comprando e tá usando o PlayStation VR tava gostando bastante, assim. Se tu já tem um PlayStation 4, ele é o gear de VR mais barato que tem no mercado. Com certeza. Tem uns jogos interessantes e tal, o setup dele é fácil. E eu, pô, vou me aventurar nessa. Dei uma pesquisada, qual que eu queria, né, câmera e o headset é obrigatório. Eu tava vendo se eu comprava o kit que vem com os Ones e tal, só que ele tava quase $200 mais caro. Assim. Que vem com os bastões do Move, né? Exatamente. É fácil comprar hoje de segunda mão o Move também. Pois é, então, daí eu pensei, ah, vou comprar o kit core mesmo ali, e tava com uma promoção legal também, com a câmera e um jogo, era o mesmo preço que só o headset. Praticamente a câmera e um jogo de graça, se tu comprasse o headset, era isso. Uhum. Pô, acho que mais barato do que isso vai ser difícil, assim, sabe? E a E3 tava chegando, eu tô com um pressentimento que vai ter algum anúncio na E3 com relação a VR, e eu não queria correr o risco de depois não achar mais, sabe? Entendi. Até porque tem os rumores de que a Marvel e o estúdio tá fazendo o Homem-Aranha, que é exclusivo do PlayStation 4, eles estão mexendo com VR também, então isso me empolgou bastante. Eu fui lá e comprei o VR, instalei a instalação, bem simples, assim, bem tranquilo. O box deles é bem legal, assim, bem tudo organizadinho e tal, a caixa que abre, tu pode usar a caixa que vem pra manter o gear dentro e tal, ele é toda estofada dentro, assim, né, pra tu poder manter ele dentro. E, pô, eu tô gostando, cara, eu joguei todos os demos que tem de graça, né, joguei um pouquinho de todos eles que tem de graça, e eu fiquei impressionado, assim. Falam por aí que o PSVR é menos impressionante, né? Mas se tu não jogou nenhum dos dois, ele é impressionante. Sabe? Porque ele não tem padrão de comparação, né? O PSVR, ele é bem impressionante, cara. No sentido de que adiciona toda essa dimensão pro jogo de presencial, assim. Se tu tem um puzzle na tua frente, uma caixa, alguma coisa assim, tu pode virar a tua cabeça ao redor, sabe? Pra ver de outros ângulos, sabe? Manipular com controle, segurar. Daí eu comprei dois jogos. Eu comprei um de puzzle, o Static, que é muito legal, assim, é muito divertido. E comprei Dirt VR, que é o jogo. Daí eles lançaram depois um DLC, né? Que adiciona VR pro jogo. Pô, eu tô curtindo, cara. Tô gostando de VR, assim. Ainda mais depois que eu descobri que tu não precisa usar. Depois de 5 minutos, eu descobri que tu não precisa usar o fone que vem com ele, que é uma bosta. Tu pode usar o teu próprio headset. Ele é bem confortável, assim. Dá pra coçar o nariz, dá pra botar o dedo no nariz. Não que sério, não dá. Foi importante, né, cara? Chegou a tentar jogar um jogo não VR pra ver a história do cinema? Sim, cara! Muito. Isso pra mim valeu o VR já. O fato de que eu posso deitar no sofá, tipo, deitadão, olhando pro teto com óculos VR e meu fone e botar o projetor, tipo, no teto, assim, sabe? Como se fosse uma TV gigante de 120 polegadas em cima, eu jogando, olhando pra cima, assim, com o VR, sabe? Pode fazer isso, pode assistir filme, assim, pode jogar, assim, sabe? Uma outra TV, como se fosse, tipo, um projetor gigante. Tava jogando Horizon com isso ontem. Demora um pouquinho pra acostumar por causa do tamanho, né? O negócio é tão grande que... Mas depois é muito legal, cara. Muito gostoso de jogar. Igor, você tem PlayStation VR e fala bem pra caralho. Ainda é essa a tua opinião, assim? Você acha que vale a pena? Sim, cara. Eu ainda acho que tá faltando mais jogos pra justificar pra um consumidor mais casual, assim. Mas eu acho que pra entusiastas, hoje eu acho que é uma das plataformas mais interessantes ainda, sabe? Tá começando a surgir coisas bem bacanas nas outras, ainda, mas eu acho que a qualidade de produção das coisas que tem saído pro PSVR são muito altas, assim, sabe? Entendi. Então se você tá em dúvida, assim, do tipo, puta, será que isso vai ser legal, será que não? Eu acho que pelo menos o PSVR, além de ser um dos mais baratos, né? Mesmo incluindo o PS4, depois de pagar o PS4 e tudo, ele ainda é mais barato que o kit completo de um headset pra PC. Eu acho que ele ainda dá uma experiência bem polida, assim. Não compara nem um pouco com as experiências mobiles, assim, de Samsung VR, coisa assim, sabe? Eu acho que ele tá já num outro patamar, que é o patamar do, especialmente pra entusiastas, assim, tem algumas coisas que estão saindo novas, e eu tô com o Rafa aí, que eu achando que essa E3 é o Dual Break do PSVR, assim. Eu acho que a Sony vai investir, vai anunciar jogo novo, vai anunciar, sei lá, updates com features novos, talvez, tipo, ver filme 3D, sabe? Que é uma coisa que não tem porquê não dá. O óculos, ele tem dois displays separados, um pra cada olho, não tem porquê o equipamento, assim, não te deixar ver um filme 3D. E isso parece que isso ainda, é só um, né, software mesmo. Eu ouvi falar que só não tá na prioridade, porque a prioridade é game. O que faz sentido, que eu respeito totalmente. E você, Fernando, por que você não tem um ainda? Porque eu tô contra as prioridades. Você já sabe, eu sou pão duro pra caralho. Eu vou comprar, então... Só queria que você lembrasse os nossos ouvintes disso mais uma vez. Porque eu decidi investir no Switch, que é o mesmo preço do VR. Tô esperando alguma coisa acontecer, até o momento quando o Rafa falou que é um negócio... O Igor falou um negócio interessante, mas só falta mais jogos, talvez, do que ele tá falando do Switch, por um momento. Mas... cara, eu gosto muito de produtos da Sony em geral, sabe? Mesmo o Sports que vieram junto com o Move, quando foi lançado. Até hoje eu tenho, até hoje eu jogo, sabe? Cara, o de Frisbee é muito balanceado, assim. É muito legal jogar, sabe? Jogo com a minha família e tal. Killzone, eu tive uma experiência genial jogando Killzone. Quando eu joguei na casa do Igor, o VR só concluiu as minhas expectativas, assim, sabe? Só que daí, a escolha que eu fiz foi pegar o Switch, sabe? E aí, começou o pão pra caralho. Mas tu tem o Move, então, até hoje, né? E você tem a câmera? Tem. Pô, você tá na metade do caminho, quase, cara. Ah, mas a câmera do PS3 não funciona no PS4. Tem que ser uma outra câmera. Ah, você não tem a câmera do PS4? Não, acho que a do câmera do PS1, PS3 é tipo USB-1, com não sei sim, o que, sim, não sei sim. O quê. Não funciona mesmo, não. A do PS4 é estetoscópica, né? Estetoscópica. Ela ouve o seu coração. Ela ouve o seu coração. Olha que bonito isso, cara. Olha só, rapaz. Outra campanha de marketing boa pra Microsoft. Pra Fernando, tua vez, fala pra gente o que você tá jogando, feito aí, que vale a pena falar. Bom, jogar tá foda, mas eu tô assistindo uma série chamada Blacklist, não sei se vocês já assistiram. Claro, pô, o Rafa fez um jogo dela. Isso eu tô ligado, mas eu... Então, eu sempre quis ver essa série, só que assim, no horário que passava na TV era uma droga, assim, sabe, pra mim. E agora tá na Netflix. Coisa que eu mais achei massa na série é que ela é basicamente os episódios que eu mais gostava de Arquivo X, numa série inteira, sabe? Sim. Conspiração governamental o tempo todo, sabe? Descobri que minha esposa ficou muito viciada também, então a gente assiste isso, sabe? Minha esposa e eu viemos todo, tamo up to date com o Blacklist. É muito bom, cara. A gente curte. Tem vários layers, assim, de maneira que eles contam a história bem... Não, é tipo um Dragon Ball, assim, cara. É tipo, tipo, você vai e mata um boss. Aí vem um cara com muito mais força, assim, sabe? Daí ele vai assim, ah, mas eu estava usando só 10% do meu poder. Aí, tipo, mata o segundo boss. Aí vem um outro mais forte. Que legal que cada um tem um número, né? E quanto menor o número, mais fodão é o cara, né? Depois pessoal, esse cara é foda pra caralho. Mas, pô, ele é só o número 12, cara. Imagina o número 1, velho. É legal, assim, essa dinâmica. Bem interessante. Muito bom, Blacklist. Pois é, tô vendo Attack on Titan, Berserk. Não sei se vocês chegaram a ver, porque eu já falei pra ver Berserk, seus... da mãe. Nunca ouvi falar, cara, não. Tá. Porra, não fala. Que... Cara, é o anime mais heavy metal que existe, cara. É muito eu bom. Eu sei. Todo episódio que termina, eu queria, puta, que tivesse mais umas 5 horas daquela merda, assim, sabe? Muito bom. E aí, engraçado, eu tô vendo um anime mild, assim, com a minha esposa. E ela tá gostando, na verdade, ela tá gostando pra caralho. Chama Say I Love You. É um anime de romancezinho, assim, sabe? Uh-huh. Só que a parte bacana é desenvolvendo os personagens dentro da história e a maneira com que eles se relacionam. É super bem escrito, assim, sabe? Você consegue relatar várias coisas que acontecem, como uma coisa que aconteceu com você ou com seu amigo, assim. É muito fácil de ver isso, sabe, na série. Cara, é bem bacaninha, assim. Tipo, se você vai assistir sozinho, você é um cara que gosta de jogo de espada, sangue, cabeça voando, talvez não seja tão legal. Mas pra ver junto com alguém, principalmente parceiro, assim, eu acho que é massa, assim, sabe? É super divertido. Entendi. É, eu tô vendo um seriado também super interessante, que é o The Handmaid's Tale, a história da Ama, ou Aya, baseado num livro, né, onde você tá num um futuro próximo, meio fudido, onde a raça humana tem um problema sério de que só uma porcentagem muito pequena das mulheres são férteis, né, tipo, sei lá, uma em mil. Não são mulheres, né? Ah, sim, os homens também, é verdade. Mas eu digo, é porque as mulheres é muito mais fácil de detectar, tem isso misturado com o fato de que um estado totalitário toma conta dos Estados Unidos e passa a tratar as mulheres férteis como, tipo, mercadoria de alto valor. Elas viram, tipo, escravas, assim. Então, se uma mulher já teve filho antes, significa que ela é fértil, logo, eles pegam, prendem, mandam lá pra uma, tipo, um campo de concentração, uma parada foda pra caralho, assim, muito dark. Elas viram, tipo, parideiras escravas. Então, você tem lá uma família importante, o marido e a esposa, a esposa não é fértil, então eles compram uma dessas escravas pra viver na casa deles, e aí tem todo um ritual onde o marido vai lá e faz sexo com a escrava, fingindo que tá fazendo com a esposa. Então deita a esposa na cama com as pernas abertas, a escrava deita ele no meio, a escrava tem que ficar quietinha, não pode olhar na cara do marido, o marido vai lá, mete nela e olhando pra esposa, e a esposa geme como se ela estivesse participando. Cara, é foda, e todo mês tem que fazer esse ritual no dia em que a escrava tá fértil, e aí tem um ritual também pra dar à luz à criança. Muito engraçado, eles fazem uma cadeirinha assim com dois degraus. Engraçado, aliás. É, exato. É, não tem nada de engraçado não, falando sério. Mas aí senta a escrava no degrau de baixo, meio que de cócoras assim, pra dar a luz. A outra mulher, né, a que vai ficar com a criança, senta no degrau de cima, também com as pernas abertas. Aí enquanto a menina ali embaixo grita de dor, a mulher em cima grita também, pra fingir que é ela que tá parindo a criança. E aí quando sai lá a criança, corta o cordão umbilical e dá nos braços da mãe adotiva, não da mãe de verdade, porque ela é que é a dona daquele bebê e pra todos os efeitos o bebê é dela, apesar de ter sido tudo feito com a escrava, assim. E aí é uma história do ponto de vista de uma dessas escravas e o que aconteceu com ela antes, né, desse mundo entrar nesse colapso e tal. Cara, dark pra caralho, mas muito interessante, muito legal, muito bem feito. É o Handmaid's Tale. Vou botar o link aí no post pra vocês, como vou botar também de todas as outras coisas que a gente tá falando aí. Mas eu tô curtindo bastante isso. Manda aí, Igor. Qual é a tua? Qual é a boa na tua casa aí? Tá bem rapidinho aqui, eu vou falar só. Assisti ontem Guardiões 2 e excelente. Eles conseguem fazer as coisas do primeiro. Eles conseguem entender aquela personalidade que o primeiro tem e eles dão um próximo passo, assim, sabe? Então, tipo, eu diria que a trilha sonora não é tão boa quanto a do primeiro, porque a primeira é, tipo, super icônica, até tá um trabalho impossível, talvez. Mas o filme todo é muito bom, a dinâmica é muito boa, os personagens são muito bons, eles são melhores do que eles já eram, né? Tipo, eles não precisam dar background, você já sabe quem Sim. eles são. Sim, dá só pra explorar mais eles, assim. É, muito bom, cara. Eu recomendo demais. E fica aquela lição no fundo da cabeça, assim, de que, puta, quando você entende a tua mídia, entende a tua narrativa, como você consegue fazer mais, assim, sabe? Tipo, eu acho uma coisa que é engraçada, que é todos os personagens que são bem tolos, assim, né? Tipo, o Drax é super cômico, assim, né? Tipo, James assim, bobo, assim, né? Mas eles conseguem dar outras camadas de profundidade pro personagem e às vezes é bem sutil, sabe? Às vezes é só uma frase, só uma situação, onde você percebe que o personagem tem muito mais dentro dele, assim, sabe? Tipo, é foda, sabe? Tipo, um dos melhores filmes do ano, talvez. É muito bem resolvido, assim. Guardiões 1 e Deadpool, pra mim, foram uma refrescada foda no gênero de super-herói, entre aspas, que mostra quando o cara sabe a mídia que ele tá atrapalhando, cara. São dois exemplos, assim, que eu tenho muito fodas. Tô doido pra Deadpool 2 chegar logo. E eu sei que você também é grande fã, né, Igor? Curto pra caralho quando você tem coragem de fazer o que você deve fazer com aquela mídia, né? E não só o que se espera que você faça. É exatamente isso. E assim, sem medo de ser brega, sem medo de ser cheesy, sabe? Quando você percebe como teu personagem, ele precisa de algumas coisas pra isso. O Drax é super cheesy, assim, sabe? Porque ele não tem esse sarcasmo, né? Várias das piadas dele vêm do tipo, cara, que imbecil, sabe? Tipo, por que ele falou isso? Qualquer outro filme, qualquer outro contexto, teria sido bizarro, mas ele vem num momento muito certo, assim, sabe? Dentro do filme, assim, mostra que eles conhecem o personagem e eles confiam no personagem, sabe? Eles confiam na narrativa deles pra fazer essas coisas desse jeito, assim. Muito bacana. Então Então vamos lá, né, pro assunto principal que eu já fiz propaganda dele aí no começo desse episódio 203 do podcast, rapidão. Igor de Castilho, você deu a sugestão do que a gente vai falar hoje aqui, então quero que você já fale pros nossos ouvintes do que a gente vai falar e começa já a sua palhinha. Então, o tema que eu achei que ia ser bacana a gente trazer dessa vez é um tema um pouco mais técnico, mas que eu percebo que pra mim é uma das coisas mais importantes pra mim no dia a dia, que é basicamente 90% do que eu faço é isso, né, no meu trabalho, é pipeline. E o que que é isso, assim, né, tipo, como que a gente, por que que isso tá importante, ou às vezes a gente fala disso nas nossas discussões sem assumindo que todo mundo entende o que que é e o que que isso quer dizer. Eu acho que era bacana a gente desconstruir um pouquinho essa terminologia e como ela se aplica em diferentes áreas, né, tipo, na produção, no call, na programação, no design, na arte. O que que é pipeline, assim, em diferentes aspectos, assim, é como falar como, sei lá, brainstorming, assim, sabe, tipo, todo mundo acha que entende o que é isso, até que você, na realidade, põe na prática e percebe que a maioria das pessoas faz errado ou não entende a importância adequada disso, assim, sabe? Entendi. Então, pra mim, especificamente na parte de arte, pipeline é importante porque é a hora que você transforma ideia em sistemas, assim, sabe? Então, você precisa dizer assim, ah, eu vou fazer Taekwondo, por exemplo, usando ele, né, no clássico, no nosso primeiro jogo que a gente trabalhou juntos, assim. Nosso berço, Igor. O pipeline do Taekwondo, tecnicamente, era super simples, assim, era o nosso primeiro projeto e ele era do tamanho, hoje ele, sei lá, ele cobre um dia de trabalho meu, sabe? Uhum. Fazer todo o pipeline do que era o Taekwondo na parte de arte, hoje eu posso fazer, eu faço um dia mais que isso, sabe? Com a mão nas costas, ó. Mas era muito complicado, sabe? Tipo, pra nossa pra época, eu apanhei muito, eu tive que aprender muito, porque a gente não tinha processo pra entender a construção, o uso adequado de pipeline, assim, sabe? O que a gente tinha era do tipo, beleza, programador precisava disso, precisava de arma. O programador dizia, bota um negócio na nave que vai aparecer as armas. O que que isso quer dizer? Ah, vai ser um ponto. O que que é ponto? Ah, é um dummy? O que que é dummy? Sabe? Tipo, esse tipo de coisa aparecia na época uma bola de neve de problemas, assim, e elas iam surgindo na última hora, assim, a gente não tinha preparação pra isso. Descobrindo eles, assim, on the fly. Então, e a gente às vezes não percebe o quanto isso impacta mais pra frente. Então, por exemplo, continuando com o exemplo de nave, já tentando explicar um melhor pipeline, né, o que que seria pipeline ou esse processo, uhum. Você vai fazer um jogo de nave e você quer, por exemplo, algumas coisas você vai discutir com programação, design, então, por exemplo, fazer um jogo de nave. Mas o que que é uma nave? A nave é uma geometria, é uma mesh, e ela vai ter materiais. Tá, mas que material que ela vai usar? Não é só uma textura que vai colorir a nave, sabe? Tipo, isso uhum. É tecnologia de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia dá pra fazer mais, então, quais são os mapas de textura que eu vou usar pra fazer essa nave? Como que eu faço isso uma vez e como eu faço isso 150 vezes, sabe? Tipo, uhum. E se eu precisar fazer 300? E se eu precisar fazer 3 mil vezes isso, sabe? Tá, muda o processo completamente baseado nisso, sabe? Se eu vou ter que fazer uma coisa que cada jogador nunca vai ver uma repetição, eu preciso de um processo que acomode essas características, assim. E eu vou desenvolver, talvez, proceduralmente, talvez com combinações de peças e fazer combinações múltiplas. Quando você fala de combinações, por exemplo, aí você deixa de fazer uma textura para uma nave e passa a fazer uma texturinha para um pedaço de nave que esses pedaços vão ser combinados em fazer nave. E aí tudo muda, como você falou, completamente do requisito isso de tudo. Isso sozinho tem N formas, né? Eu vou fazer bake de textura, eu vou juntar essas texturas numa textura só, ou eu vou fazer tudo separado, o jogador pode mudar dinamicamente. Outras coisas que vão nem pra outra linha, por exemplo, equipamento. Eu vejo a arma, mas se eu não vejo a arma, eu vejo o tiro sair da nave, ela sai sempre da mesma posição? Ou se eu botar uma arma na asa direita da nave, eu vejo o tiro sair da asa direita, sabe? Tipo, às uhum. vezes não, às vezes eu não preciso me preocupar com essa preocupação. Se eu boto 5 armas, elas todas saem do bico da nave, sabe? Ou às vezes não, às vezes eu tenho a arma ali e eu quero ver a representação visual disso. Então, se eu tenho um míssil acoplado na minha nave, como eu tenho tipo um F-15, assim, eu vejo ele ali pendurado na asa, sabe? Então, isso não vem de graça, sabe? Isso é um alguém que normalmente é um artista técnico, junto com uma equipe de arte, uma equipe de programação, eles vão discutindo tudo que é requisição pra ter a nave. Então, por exemplo, se eu tenho um encaixe pra míssil, todas as naves precisam desse encaixe pra míssil? Talvez não. Talvez só algum tipo de nave precisa disso e outros tipos de nave precisam de outros encaixes, assim. Então, eu tenho uma torreta pra metralhadora que vai na parte de cima da nave, eu tenho espaço na minha geometria pra acomodar isso, ou vai ficar aleatório? Tipo, eu vou ter que descobrir agora que eu tenho todas as minhas naves prontas, eu vou ter que enfiar isso de algum lugar que faça algum sentido e torcer pro melhor, sabe? Ou não, eu vou refazer essas naves, então eu já posso, talvez, o certo, que é o que eu faço hoje em dia, é a gente discutir antes tudo o que a gente acha que o jogo vai ser, e conforme as coisas vão vindo, a gente vai, opa, agora vai ter que fazer nave? Opa, então já vou me ligar aqui e vou deixar esse espaço pra eles pensando nisso. Então, esse espaço vai ser mais ou menos o mesmo espaço que vai ter em todas as naves, eu não preciso ter variação de tamanho. Então, Então todo espaço vai estar reservado, vai ter um espaçozinho mais ou menos assim, pra receber aquela feature que ainda vai ser desenvolvida mais pra frente. Customização, animação, as naves vão ter animações, tipo, ela vai ser só uma coisa estática, ou ela vai ter asas que se mexem, aletas, isso tudo entra em processo, né? Então cada vez que você vai entrando nisso, você precisa ter isso de antemão pra poder realmente desenvolver os assets. Qualquer coisa que vem depois, e normalmente acontece de vir depois, você tem que vir e refazer uma parte do que você fez antes pra acomodar essas alterações, assim. Sem falar que às vezes você tem que exportar todo o conteúdo que você já fez pro jogo de novo, quando muda alguma feature, que é muito fundamental. Então seu pipeline tem que estar no lugar pra fazer isso. Isso acontece, né? Isso é natural. Dificilmente você assumir que você não vai acontecer de ter que exportar o teu conteúdo. Como que eu preparo meus assets pra que eles sejam fáceis de exportar, sabe? Uhum. Idealmente você precisa apertar um botão e ele fazer sozinho pra você. Como que eu chego nesse ponto, sabe? Como que eu chego nesse ponto onde eu, tipo, beleza, tá tudo aqui, eu só aperto um botão e eu exporto todo o conteúdo de volta pro jogo, sabe? Não vem de graça. Eu não vou ter 3 mil naves e eu vou esperar que lá na frente eu vou ter que fazer uma alteração e de repente essa alteração tem que esculhambar todo o processo que demora dias pra poder colocar os conteúdos dentro do jogo. Então, esse é desdobramento do que é o grande pepino que é, na verdade, é pipeline, né? Então, eu acho que é bem interessante, mas o Igor foi bem a fundo no que é o pipeline da área dele, assim, mais ou menos, né? É, ele é assim mesmo, ele é egoísta, ele só não, quer saber do lado não, dele. Não, ele tava dando exemplo concreto, né, o Larápio. Mas assim, eu vejo que toda área de desenvolvimento vai ter o seu próprio pipeline, né? Por exemplo, programação, a gente vai às vezes transformar os dados que os game designers editam em um dado que funciona melhor dentro do jogo, sabe? Não é um pra um, assim, você pega um monte de coisa que o designer transformar escrito, uma linguagem humana numa linguagem de computador. É, a gente transforma coisinhas em coisa melhor pro computador, né? Pra otimizar. Coisões. Aí, só que daí tem engraçado que o Igor falou, comecei a anotar aqui as coisas que o Igor tava falando. Ele falou de animação, textura, mesh, arma, partícula, sabe? Só nisso, eu acho que dá pra gente falar de uma coisa bem interessante, vai entrar da deixa pro Jade e pro Rafa, que é o fato de que tudo isso ainda tá dentro de um outro pipeline, que é o pipeline de produção. Sim. E produção tem que organizar o fato de que o Igor amanhã precisa de uma animação. Então o animador tem que se planejar quando ele termina a animação, e aí pro Igor poder se planejar quando ele vai usar a animação. E ao mesmo tempo o cara que faz a textura tem que planejar pra entregar no mesmo tempo, o cara que faz a mesh também, a arma e a partícula, sabe? Então você tem que de algum jeito garantir que o cara que vai usar tudo isso, que seja o Igor, esteja sempre recebendo esses assets o mais fresco possível, assim, o mais rápido, assim, sabe? Pra ele não fazer, por exemplo, efeito de tiro sem ter uma nave pra usar. Exato, o tiro. Exato, né? Ou tipo, usar uma nave sem... Tu pode usar uma nave sem mecha, mas talvez não seja significativo porque você tá tentando atingir, assim, sabe? Já passou a fase de protótipo, sabe? Tem um cara que chama produtor, que eu conheço alguém que fica produtor não sei quem direito, que tem que, tipo, ter um mega planejamento, assim, porque cada time tem que mais ou menos ter uma ideia de quanto tempo leva fazer cada uma dessas coisas, quando é que entrega. Reconhecer as dependências, né? Exato, que a coisa mais importante, tipo, eu acho que a coisa mais importante do desenvolvimento é dependência, assim, sabe? Que se alguém atrasou alguma coisa, ferra todo mundo e atrasa o projeto, sabe? Sempre vai atrasando, assim, se era entrega de 10 naves no final do mês e foi feito 9 naves, não são 10, assim, sabe? Então quer dizer que o que foi prometido não foi entregue, então atrasou, sabe? E tudo, o que que tu precisa pra, sei lá, um ano ou 6 meses antes de uma deadline, você dizer, ó, a gente tá em alfa, quer dizer que tudo que a gente precisava fazer tá pronto, sabe? Uhum. Seco, o que você tá descrevendo é a concepção clássica da palavra pipeline, né? Que vem lá do Fordismo, né? Revolucionou a maneira de fazer carros, que antes você ia lá, o cara faz o motor, você espera ele fazer o motor, aí o próximo cara, depois que o motor tá pronto, faz o chassi, aí depois o outro cara faz a outra coisa, e aí o tempo que leva pra fazer um carro é a soma dos tempos que leva pra fazer cada pedaço. E aí o Ford chegou e falou, não, isso tá errado. Se eu tiver alguém fazendo motor todo dia e o outro cara fazendo chassi todo dia e a saída de um é a entrada do outro, eu consigo fazer no tempo que eu faço a maior dessas partes é o tempo que eu levo pra fazer um carro inteiro. Então eu vou paralelizar o desenvolvimento do meu carro fazendo N motores ao mesmo tempo, N chassis ao mesmo tempo, e a saída de um é a entrada do outro. Isso é um pipeline, conceito clássico. Nos computadores a gente usa isso também. Quando você fala de arquitetura de computadores, se você vai, você tem uma sequência de operações matemáticas pra fazer num pedaço de informação, você pode fazê-las todas em sequência ou você pode ter processadores paralelos que vão fazendo cada pedacinho em paralelo. Isso é um pipeline. O Seco, saída de um, entrada do outro, desenhou uma piroca. Obrigado, Seco. Pena que não traduz no podcast. Quando a gente vai falar de qualquer processo complexo de produção hoje em dia, e produção de games não é diferente disso, pra você ser minimamente eficiente, eficiente de um sistema onde você reconhece as dependências e faz com que, quando chegar a hora que o fulano B precisa desse material, o fulano A já entregou aquele material. Se você não planeja isso e não tem um arranjo dentro da sua empresa, dentro do seu estúdio, onde isso é promovido, fodeu, você não consegue entregar jogo nenhum nunca. Hoje, se você falar de uma EA Sports da vida, de um FIFA, que já tá há tantos anos aí fazendo e melhorando o seu pipeline de produção como um todo, não estamos nem falando só da arte agora, mas num âmbito geral, cara, 90% do que a gente discute, principalmente em pre-pro, é como vai ser esse pipeline. Pré-produção é você se preparar para quando chegar na hora da produção, essas ferramentas estarem no lugar e você fazer, claro, ajuste sempre precisa ser feito, tá pronto para quando for preciso fazer esses ajustes, você consiga apertar um botão e fazer igual o Igor falou, mas a maior, cara, maior trabalho, vamos dizer, criativo ou intelectual que o produtor faz, principalmente durante a pré-produção, além de design das features, é o design dos workflows, design do pipeline de produção. Isso aí é crucial para você fazer qualquer jogo de grande escala hoje. Isso acaba sendo, talvez, multiplicado por um valor exponencial quando você tem que fazer outsourcing. Isso, você tem que coordenar times em lugares diferentes do mundo, outros fusos horários, às vezes 10 horas, 12 horas de diferença de horário. Isso aí, cara, o Rafa vai poder falar mais disso, que ele tá trabalhando com um time que tá praticamente, vocês não tem nem interseção de horário, né, Rafa? O seu time com o time fora da EA aqui de Vancouver, e tem que ter essa passagem de bastão todo dia e uma organização, porque senão o que acontece? Se você não tem uma organização, todas as decisões demoram um dia pra serem tomadas. Então, eu chego de manhã, vejo um e-mail do cara lá do outro lugar, tenho a resposta pra ele, mas ele só vai receber essa resposta no dia seguinte, entendeu? E isso é muito ineficiente de trabalhar. Então, se você não tiver um arranjo que promova uma maior coordenação disso, não funciona. E isso daí é pipeline num outro sentido, completamente diferente que o Igor tá falando, mas é ainda assim o mesmo conceito, né? No caso, por exemplo, de design, a gente tá fazendo uma tela, sei lá, inventário, qualquer tipo de tela. A gente faz um wireframe, né? No design, eu mesmo faço um wireframe, tipo, vai ter esses componentes, esse componente faz isso, esse faz aquilo, aqui, né, aqui nesse lugar da tela, mais ou menos, a gente vai mostrar essas coisas, bem tipo wireframe, assim, sem a arte final, sem nada, né? E daí um UX designer vai fazer um mock-up disso, né? Que vai botar a experiência dele como user experience designer pra fazer aquilo num negócio mais perto do final, e daí disso vai pra o artista que vai criar realmente a tela, né? De como ela vai ser, que vai usar os assets que o programador vai usar pra botar no jogo, se em qualquer desses momentos, né? Digamos, ela passou nisso, e daí eu, como o produtor, aprovei, sim, esse é o mockup final, a tela vai ser desse jeito, eu vou botar lá na tarefa do programador de quando ele for fazer essa tela, tá lá. Se em algum desses momentos o programador começou a fazer já, né? Porque o programador, eles têm as dependências deles, eles têm... Nem sempre eu controlo o que o programador tá fazendo a qualquer hora. Ele tem um chefe dele, sabe? Uhum. Que decide as prioridades do departamento dos engenheiros. E daí, se a qualquer um desses momentos ele tá trabalhando e a gente resolve, putz, aquele botão não funciona. Aquele botão naquele lugar específico não funciona. Vamos tirar ele da tela. Tiramos da tela, tem que garantir que vai passar, vai fazer um mockup novo, vai rodar novo, e o programador tem que saber que aquele botão não tá mais lá. E se tu bota que esse programador trabalha no Japão, sabe? E que não é só eu levantar, fulano, aquele botão, tem um mockup novo lá, aquele botão não existe mais. Não é assim. O cara tá no Japão, o cara não tá ali, o cara tá dormindo agora. sabe? Ou seja, por exemplo, o que acontece? Nessa decisão foi tomada 5 minutos antes de o cara sair, point botou, mudou e vamos lá. E daí, por algum motivo, esse mockup, essa comunicação não chegou naquele programador, ele vai perder aquele dia inteiro. Ele vai fazer o trabalho dele esperando que fossem instruções que tava lá antes, né? É um dia inteiro de trabalho, daí ele vai dormir, eu acordo, vou trabalhar. Putz, ele continua implementando e tava implementando a tela errada. Ou seja, vai ser mais o meu dia inteiro. Que dependia do resultado do que ele fez e como o resultado tá errado. Dá pra ver a bola de neve aí. Ou seja, a gente perdeu 2 dias nisso, sabe? Perdeu o dia em que eu não passei a instrução pra ele, ele trabalhou, e mais o meu dia inteiro que eu ia botar as instruções que daí ele ia fazer, né? Voltando pro exemplo do carro lá do Fordismo, é como se fosse assim, enquanto tá fazendo o motor, o pessoal que faz chassi tá parado, esperando o motor ficar pronto. E aí vai fazer o chassi e o pessoal do motor agora não tem mais nada o que fazer. Então, a motivação é justamente você aumentar, e muitas vezes, a eficiência. Então, agora eu tenho todas as minhas partes que fazem um projeto, no caso o jogo, ocupadas todo o tempo, porque eu peguei e fiz o trabalho de desenhar esse pipeline de uma forma que faça essa eficiência acontecer. Isso aí, cara, é como a gente fala no inglês, né? Pão com manteiga de fazer jogos no nível alto, né? Você precisa ter isso no sangue, assim. Precisa estar lidando com isso todo dia, assim. É muito interessante. Ainda mais com FIFA, que as deadlines não são negociáveis. Exato. A gente lança FIFA todo ano e não tem arrego, não tem as de atraso. Ah, vai atrasar uma semana. Não tem as de atraso. Ou corta esse corpo. Eu já vi, Rafa, eu já vi designers, já vi produtores aqui dentro do time que enxergavam essa questão de uma outra forma. Eles achavam que os processos de produção estavam ali atrapalhando o cara de implementar a visão dele, sabe? Uhum. Tipo, eu quero fazer uma mudança no jogo que eu acho que vai ser melhor pro jogador, e o fato de você ter que cumprir um pipeline, cumprir um workflow pré-determinado, me atrapalha de fazer isso. Eu já vi muito essa postura. E o que a gente prega aqui, o que os produtores e designers com mais experiência entendem depois, é que é o contrário, cara. Principalmente num jogo como o FIFA, igual você falou, que o prazo não vai mudar. Tipo, se você não se preparar pra isso, você vai ter que cortar escopo. Sim. Você vai perder features pelo fato de que você não consegue, a tempo, rodar o seu pipeline pra colocá-las dentro do jogo. Então você quer ser o dono do pipeline. Você quer, sabe, saber de tudo e trabalhar duro durante a pré-produção pra que ele seja o mais otimizado possível. Que cada minuto que você gasta nisso são horas de conteúdo de jogo a mais que você vai poder colocar que de outra forma não colocaria. E a gente acaba também, por causa que no nosso caso, pra nossa franquia, a gente tem que lançar o jogo todo ano. Então a gente acaba, pô, a gente quer essas coisas, mas não dá tempo. Tá, mas a gente quer. Tá, mas não dá de fazer. Porque a gente não tem. Mesmo se contratar 30 pessoas, não dá, sabe? Aquela famosa de 9 mães, sabe? pra ter um bebê em um mês. Não, não é assim. Algumas coisas não é assim que funciona. Como a gente quer fazer mais coisas, inclusive coisas que se dependem, né? Tem feature A, B e C. Pô, A, B e C, essas features vão ser animais, vão destruir. Tá, mas, pô, a gente não tem tempo de fazer isso. Vamos tirar A. Tá, mas tirar A também não dá pra dar B e C. Porque B e C dependem de A. Sabe? Ou seja, por causa disso, a gente tem que se comprometer com A, B e C e deu. Ou é A, B e C ou é nada. Pra algumas coisas é assim. Pô, então a gente tem que economizar tempo. A gente tem que dar um jeito de melhorar esse papel. A gente começa a pensar, onde que a gente consegue cortar tempo? Pô, a gente gasta bastante tempo. Toda vez que a gente precisa mudar uma tela de instrução pro jogador, por exemplo, programador, muda esse componente aqui, esse vai dar highlight agora, esse a gente vai mostrar uma setinha aqui. Isso tudo é programador que fazia. Tinha que gastar o tempo lá, e eu vou lá falar com o programador. O programador, será que ele tem tempo pra fazer? Pô, não tem. Semana que vem vai ter. Ah, daí vai lá, mostra pra ele como é que faz. Daí, depois que ele faz, ele, pô, tá bom assim? Pô, não era exatamente assim. Volta o programador, faz. É bom assim? Ah, daí vou lá e testo o build. Tá bom, faça. Daí continua. Isso são dias, tanto do programador quanto do designer, sabe? Às vezes, pra mudar uma coisinha numa tela. A gente tem que achar coisa pra cortar caminho numa situação dessa, sabe? Talvez valha a pena investir antes de um programador deixar eu fazer isso sozinho. Coisa do tipo do programador me fornecer uma ferramenta, me fornecer um script, que eu consigo fazer essas mudanças sozinho e ver o resultado rápido, sabe? Às vezes é um investimento antes de que um programador vai botar pra me deixar fazer isso, no fim da linha, né? Eu vou estar, a gente vai estar economizando o tempo dele, que ele vai poder estar implementando B, C, enquanto o tempo do designer, um determinado tempo, depois que todos os specs estão feitos, depois que a parte de planejamento passou, o designer tem um pouco de mais tempo, né? Então, distribui essa carga pro designer, deixa o programador implementar outras features. Uma coisa que eu acho engraçado, assim, que no começo, quando eu comecei a trabalhar com games, eu via muito a atitude, assim, não importa que é difícil, a gente vai fazer, sabe? Força bruta. Se não resolveu o problema, você não usou o suficiente. Você só não foi inteligente o suficiente pra fazer, sabe? Quanto mais eu trabalho, eu tenho visto uma atitude muito diferente, sabe? Pelo menos pra mim, uma coisa muito forte é, eu tenho que fazer ficar fácil, sabe? Não do tipo, se tá difícil é porque eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Uhum. Então, enquanto está difícil, eu não consigo garantir qualidade, tempo ou até entrega. Enquanto estiver difícil, eu não posso dizer que eu consigo entregar tantas coisas em tantos meses. Porque o cara vai me dizer, eu preciso disso em tantos meses. Eu falei, cara, enquanto eu não entender esse processo, enquanto essa forma de construir esse asset não tiver fácil, eu não consigo serializar ele, sabe? Eu não consigo dizer, é só pegar essa arma, eu não consigo fazer um carro se eu não entender todas as partes que eu preciso pra fazer esse carro, e eu consigo fazer ele tão bem que eu consigo fazer ficar fácil. Tipo, fazer ele e reproduzir isso. Então, uma coisa que eu percebo que pra mim é desenvolvimento, que é pegar tasks que parecem muito difíceis, sabe? E ficar quebrando ela ou desmiuçando até que elas parecem fáceis, porque daí elas fazem sentido, sabe? Uhum. Não é aquela coisa abstrata que cada um entende uma parte, é aquela coisa que todo mundo sabe como vai funcionar. Não, vai funcionar porque tem uma coisa ali, aquilo vai ser assim, aquilo vai ser assado, e todo mundo consegue chegar na mesma lógica, assim, sabe? A própria definição de fazer jogo, né? Vamos fazer um jogo. Aí você começa a quebrar o que você quer, né? Exatamente, sabe? Porque às vezes é muito assim, do tipo, pá, eu quero customização. Ah, mas o que é customização? O player vai chegar e vai dizer como ele vai se parecer, ou com a nave, como ele vai querer ser vista. Ah, mas tem bilhões de formas de fazer isso, sabe? Não, eu quero customização. Você entrega a customização no final daqui 15 dias, sabe? Cara, eu já ouvi isso antes, cara. Não é tão hipotético o seu exemplo assim, né? eu vou fazer 5 texturas e te entregar 5 texturas, você escolhe uma delas pro jogador. Aí ele fala, ah, beleza, ótimo, faz 500 agora. Não, cara, 500 eu não consigo fazer. Mas você fez uma. Você fez 15, faz 500. Quantos mais artistas eu preciso te dar, Igor, pra você fazer as 500? Porra, fala. Mas se ele tivesse me dito antes que era 500, eu falava, opa, então eu vou pra outro lado. Nem tinha cogitado fazer desse jeito, sabe? Uhum. Eu acho que isso é importante, sim, sabe? Não, excelente exemplo, cara. Outro exemplo muito legal que o Rafa falou, que me veio à cabeça agora. Olha que caso de uso foda pra pipeline, né? Imagina que o meu problema fosse, eu preciso parir uma criança em um mês, né? Ao invés de 9 meses, então a ideia de botar 9 mães não resolve o problema. Não resolve no primeiro mês, porque isso é a definição de pipeline. Uma vez que eu tenho as 9 mães, a primeira gestação vai levar 9 meses, mas a partir daí, se eu tiver organizado meu pipeline certinho, onde cada uma dá a luz em um mês, e no longo prazo, eu tenho um filho por mês. Então, esse é o melhor exemplo de pipeline que eu consigo dar, entendeu? Que apesar é de ser um exemplo... com o seriado que tu tá assistindo lá também, né? Exatamente, entendeu? Mas é isso. O pipeline não vai resolver o teu problema imediato, porque nada vai resolver esse problema. Você começa do zero e precisa de uma criança em um mês, você não vai resolver esse problema. Não, você vai dar um jeito. E esse que é o problema, sabe? É óbvio, com crianças em videogame, você vai pegar um teddy bear, botar um boné e vai dizer, beleza, tá aqui a tua criança, sabe? Consegui fazer uma criança em um mês. Beleza, ótimo. Agora faça mais 12, sabe? Pro próximo. É. Não, pera, mas isso aqui não é uma criança de verdade. O jogador não vai conseguir entender que isso aqui é uma criança. Isso. Sabe? Tipo... Ah, não, a mãe não vai conseguir entender que é uma criança. É, sabe? Então, em videogame é mais ou menos assim, porque as pessoas, a gente faz, sabe? Tipo, quando é botado contra a parede e você fala, eu preciso de tal coisa, a gente vai e faz. Mas isso não é realista e às vezes o que eu falo muito é, isso esconde um sintoma, sabe? Ah, sim. Que é muito clássico de você dizer assim, cara, faz hackeado aí rapidinho, só faz isso pra gente testar e ver se funciona. Eu sempre falo isso, olha, eu faço, mas lembre que eu tô escondendo um sintoma de um problema. Isso aqui vai aparecer lá na frente como um problema e a gente tá mascarando um problema, sabe? É. Ah, não, beleza, faz hackeado. Fazer. E é sempre batata, cara, é sempre. Ah, beleza, tá aprovado, pode fazer mais 50. Eu falo, não, mas eu não tô pronto pra fazer 50, preciso de 3 meses pra começar a fazer o sistema que daí pode permitir isso. Você tem que usar a minha estratégia. Quando o cara faz isso, não, beleza. Eu crio um bug, dou assign pro cara dizendo, isso foi hackeado, você tem que fazer isso certo, sabe? Fazer direito. Custo, 3 meses. Aí depois, aí ele e o produtor que se matem, depois até descobrir o que tem que fazer, sabe? Obrigado, Seco. É, valeu. Mas é muito louco, cara, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de eu fazer isso com o nome hackeado e botar textura de hackeado, tipo, uh-huh. Eu me delete, sabe? Tipo, eu vou, né, tipo, não sei o que. E se olhar lá no jogo que foi lançado, tá lá. Não tá. Mas o não pessoal tá. Falar assim, tipo, ah, beleza, massa. É isso aí, taca pau. Vai, vambora. Mês que vem, 20. Não, cara. Você não entendeu, porra. Ah, cara, eu trabalhei numa empresa uma época com vocês, quer dizer, em um lugar. Eu tinha que fazer toda a terno da estação, né? Controle de câmera, onde é que a nave ia aparecer, sabe? Toda interação com a nave. Eu precisava um backsplash quando o cara abriu o menu. E a gente tava esperando por arte, a arte não vinha. Daí eu botei uma imagem branca com um gato gritando, assim, sabe? E isso ficou por 2 meses e meio, assim, de background, sabe? E, tipo, até um dia eu perguntei, tipo, ninguém tá incomodado com esse gato aqui, sabe? Não, pô, achei que tava pronto pra eles lançar. É, mas às vezes na melhor da intenção você acaba mascarando um problema, sabe? É, que é uma coisa que às vezes é difícil de pegar e precisa de experiência de todo mundo envolvido pra ver isso, sabe? Que é quando você percebe assim, às vezes você quer testar uma coisa, você não sabe, mas você precisa ver ela funcionar pra testar. Eu entendo o valor disso, você chegar e dizer, eu preciso ver algo bem parecido com o jogo pra saber se isso funciona ou não. Então vambora, vamos fazer. Mas isso não quer dizer que vai estar pronto, sabe? Isso quer dizer que... Isso não é o jogo, cara. Isso se confunde muito, assim. Eu falo isso porque minha esposa é bioquímica, né, trabalha com isso, me apresentou o termo de mascarar sintomas, assim, sabe? Uhum. Que é quando você, por exemplo, tá com uma dor de cabeça e começa a tomar analgésico e você tá 3 anos tomando analgésico, você descobre que você tem um tumor na cabeça que você nunca detectou porque você tá tomando, tá mascarando o sintoma que você devia ter ido no médico, sabe? Videogame acontece parecido, que é quando você faz hackeado uma coisa, você bota lá e você tá mascarando aquela dor de cabeça com uma coisa que tá fazendo funcionar. O jogo não tá crashando, as coisas estão avançando, mas chega uma hora que aquilo é um monstro, sabe? É uma bola de neve que você precisa desmontar pra poder fazer a feature de verdade e o produtor não percebe que não tem o tempo, não foi colocado o tempo adequado, os artistas esqueceram que isso tem que ser feito, ninguém criou como que isso vai ser feito, e aí é aquela coisa que entra de última hora, atravessada, com o boneco zoado, com as coisas, né, que a gente, dá graças a Deus que entrou, que funcionou, mas que lá pra frente começa a dar aqueles problemas, que você não consegue aumentar, que você não consegue dar upgrade, você não consegue colocar uma customização depois, se você tiver que planejar isso depois, sabe? A gente chama isso aqui de débito técnico, você tá criando débito na parte técnica que você não vai conseguir empurrar esse débito, essa dívida pra sempre. Uma hora ela vai ser cobrada e nessa hora você vai ter que parar e fazer as coisas direito. Eu tinha um jogo que eu trabalhava que a gente tinha que criar uma cena, botava os objetos lá, né? Só que daí parte da pipeline é fazer um objeto demora. Um objeto final, assim, demora, né? Não é rápido. Mas fazer, tipo, um placeholder é rápido. Só que daí o artista, ele não queria fazer um trabalho mal feito. Mesmo que não fosse final, mesmo o placeholder, ele queria fazer uma coisa apresentável, né? Pô, é o trabalho dele que tá indo ali, né? E daí ele começou a fazer uns placeholder bonitos, assim, né? Alguns era óbvio que não era final, porque não, comparando com o background, ele ficava fora de contexto e tal. Mas alguns ficava tão legal. Aceitável. Que algumas pessoas que as pessoas. Ainda mais se tu não tinha um olho treinado pra saber que aquilo não é final, parecia ser quase final, né? A gente começou a ter esse problema. Daí a cena olhava, não, tá feita. Próxima cena, passava. Eu passava isso. Daí as pessoas, não, peraí. Esse é o objeto aqui. Ó, aquele outro também. Não, esse aqui não é final, cara. Quem é que aprovou essa cena? Sabe? Não, essa cena nunca poderia ter continuado. Daí o que a gente fez, se é placeholder, tu vai botar um roxo ao redor. rapaz. Ao redor do objeto. Tu pode fazer ele quanto bonito tu quiser. Desde que, claro, tu consegue entrar em quadro. Mas se ele for placeholder, vai ter que ter uma aura roxa ao redor pra mostrar que ele é placeholder e não é final ainda. Se tiver qualquer roxo na tela, a tela não pode ser aprovada. Ô, Seco, fizeram isso no Deus Ex com o dourado, cara? Mais ou menos. Que zoeira, o jogo tava massa, seu boca mole. Cara, do dourado do Deus Ex teve uma história muito bizarra que... Primeira interface, o cara de arte tinha feito tudo preto e branco, sabe? E aí você jogava o negócio e parecia que você tava usando um DOS das antigas, assim, sabe? Dava dor de cabeça pra caralho. Aí mudaram pra dourado e preto e tal. Só que um dia, sei lá, algumas semanas antes de lançar o jogo, alguém chegou e falou, não, esse gold não tá mais legal, vamos usar essa outra cor aqui. E era um amarelo limão, assim, sabe? Velho, coisa horrorosa, cara. Aí quando falaram assim, a gente tem que fazer mudança e tal. E eu só tava ouvindo, daí eu cheguei o cara falou, cara, não faz isso, cara. Aí um monte de gente começou, tipo, do mundo assim, velho, não faz isso, cara. Vai. Era só isso. A gente tava esperando o primeiro falar. Aí teve, tipo, 3 semanas de discussão até que todo mundo chegou à conclusão que era muito arriscado. Muito arriscado, não é que era feio, uh-huh. Era arriscado. Claro. Todo mundo é muito polite, né, cara? Quem nunca esteve na reunião onde você não tá vendo a parada na sua frente, você acha um absurdo, você não concorda com nada, mas precisa um falar, né? E a merda é essa. Porra, verdade. Sabe todo mundo. Depois do primeiro aí. Parece até nossa liga de futebol na EA, né, gente? Ai. Tem um problema da liga, ninguém. Todo mundo certo. Conversa a boca pequena ali. É, fulano tá fazendo isso aqui. Ninguém faz nada a respeito, assim. Até que tem que ter um filho da puta, geralmente um brasileiro, carioca, torcedor do Fluminense, pra chegar e jogar a merda do ventilador e falar: não, essa porra tá errada. Todo mundo acha que tá errado, mas ninguém fala nada, então eu vou falar. Acontece isso aí também. Uma coisa que o Igor falou, que eu acho importantíssimo frisar e que o Rafa também tocou e tal, é pra você ter um pipeline que funciona, depende também das pessoas que estão definindo o que vai ser feito e como vai ser feito, entenderem que existe um pipeline, entender o que é hackeado, o que é final e o custo dessas coisas e que o escopo que, eu tô falando agora do produtor, do game designer, do product owner, né, do cara que vai definir o que vai ser feito, o quanto o escopo do que vai ser feito dita de uma forma muito, muito profunda o tamanho do esforço e, igual o Igor falou, a abordagem, né? Se o meu escopo é 500 daquilo, é muito diferente a forma de fazer de um escopo pra fazer 5 ou pra fazer 15 que são unique pra caralho, que são muito detalhados, ou 500 já não posso te prometer o mesmo nível de detalhe. Então tudo isso precisa de uma perspicácia do cara que é o product owner, que o sucesso ou fracasso do seu pipeline tá diretamente ligado à habilidade desse cara. E aí tem uma anedota pra contar, claro que no começo das nossas carreiras, né? É engraçado, né? A gente resolveu fazer um episódio sobre pipeline, a gente não para de falar da Hopple, né? Tipo, eu acho que a gente aprendeu tanto sobre processo na Hopple. Bem, eu não sei, mas eu, é uma coisa que é um trauma, assim, sabe? Tipo, eu chego numa empresa, quando eu começo a ver coisas de pipeline que vai dando errado, assim, ou que as pessoas vão assumindo que vai dar errado certo sozinho, já sobe a crista, assim. Dá aquela frio. É porque a gente queria que quando a gente tava na Hopple, tivesse o podcast pra falar essas coisas pra gente. Mas aí lá, então, teve uma passagem muito legal que o lead game designer vira Fernando, né, que era é programador, mas ser empresário também, vira pra ele e fala assim, ó, cara, eu tenho essa ferramenta na minha cabeça, ó, o escopo da parada, onde eu vou numa página web ligada no servidor do game em tempo real e ela lista todas as propriedades de todas as entidades do jogo. Então se eu quiser mudar a velocidade de não sei o que, o tamanho de um asteroide X no planeta Y, eu vou lá nessa página web, mudo o número e a parada atualiza na hora do jogo. Mas, cara, eu sei que eu quero, só não sei o nome dessa ferramenta. Fala pra mim, o que que é isso? Que isso existe? O que que é? Aí o Fernando, o nome disso é Miracle Maker, um fazedor de milagres. Seco foi sempre avisado, né? Não, realista. Eu levo essa piada até hoje. Esse cara é realista, pô. Isso aqui é um milagre, pô. Não existe isso, cara. Cara, foi muito bom esse dia. O mais legal é que o Video Game Design fica molhando sério e o Rafa rindo. Porque eu sei que falou muito sério assim, sabe? Tipo, a resposta é qualquer pessoa, Miracle qualquer Maker. Outra pessoa que não conhecesse o Seiko, que é Miracle Maker no Google procurar. É PHP isso? É, exatamente. tem versão free pra gente testar? É, não. É PHP. Mas acho que isso traz de volta pra conversa séria é você entender o suficiente do que é o pipeline, do como funciona. Que isso no final o que que é? Como funciona o desenvolvimento de um game de larga escala. É isso que você estuda pra se tornar bom em saber os limites do que você está pedindo e saber as consequências e, no final das contas, ser um melhor designer e produtor de game. Por você conhecer isso, por você saber gerenciar recursos, que no final das contas é o que o time é, e o pipeline está ali para te dizer como você vai utilizar esses recursos. E tudo isso são trade-offs, tudo isso são compromissos que você vai fazer. Eu vou querer mais unicidade, menos quantidade. Se eu quiser unicidade e quantidade, olha o quanto custa isso. Vai custar outras features que não vão existir no jogo para você fazer isso. E essa quase que uma arte de você balancear isso e no final sair um jogo que é divertido, que atende o que o público-alvo espera, esse é o craft que a gente trabalha. Então, pipelines estão no centro de fazer melhor o que a gente faz. Por isso que eu acho que é importantíssimo você entender disso e conversar sobre isso, tipo, a gente tá fazendo. Eu acho que é uma skill que todo mundo precisa ter, cara. Tipo, em todas as funções, né, Igor? Cara, eu acho que é uma skill que todo mundo precisa ter, sabe? Tipo, não tem uma área no desenvolvimento de games. Se você quer trabalhar numa equipe, se você quer trabalhar num estúdio com o pessoal trabalhando do teu lado, e você, brothers in arms, assim, que vocês vão fazer essa coisa juntos, desenvolver. Você não pode achar que você vai bater ponto, você vai fazer o teu modelinho, pintar a tua textura e vai voltar pra casa, e que você tá fazendo teu trabalho, sabe? Se tu quer dar o próximo passo, se tu quer avançar na carreira, se tu quer ser alguém relevante nessa indústria, assim, você não pode ter essa mentalidade de que você faz o teu e vai embora, sabe? Você tem que saber que o que você tá fazendo, você vai gerar um problema na outra área, e você tem que ter a boa vontade de entender as outras departamentos e saber como você afeta elas, assim, sabe? Então, é na hora é aquela hora que eu falo assim, cara, esse cara eu quero trabalhar com ele sempre, sabe? Tipo, qualquer coisa, qualquer review que o cara me passar desse cara, eu vou dar 5 estrelas, 12 estrelas pra esse cara, porque é um cara com quem eu quero trabalhar sempre, porque ele tem essa mentalidade, sabe? Ele sabe olhar pra minha área, ele sabe respeitar as coisas que são difíceis pra mim e tentar me ajudar a criar as soluções, e ele sabe que eu também tô envolvido nisso, então ele tá disposto a ouvir as minhas soluções, sabe? Eu acho que é um talento que, se eu tivesse que dizer assim pra todo mundo, assim, que quer trabalhar com equipe, se você quer ser, tipo, sei lá, freelancer de modelo, de gerar modelos e tal, talvez você não vai ter que se lidar tanto com isso. Provavelmente de algum nível ainda vai ter. Agora, se tu quer realmente trabalhar numa indústria, que você é num estúdio, ter esses colegas onde você vai se sujar com eles pra fazer esses jogos, assim, você precisa entender as limitações das outras áreas e como vocês trabalham juntos, assim. Essa é uma razão pela qual você não trabalha mais com a gente, ou... Pelo contrário, rapaz. Eu ia usar você, Fernando, você como exemplo de alguém que levantava essa bandeira lá na Hoplon, num lugar onde ninguém tinha esse tipo de insight ou experiência, porque a gente não tava todo mundo fazendo junto o seu primeiro grande jogo mesmo. E por isso que você gravitou tanto entre diferentes departamentos, justamente levando essa mentalidade pra lá. E a Hoplon, então, era um exemplo onde isso era um desafio, mas não deixa de ser um desafio hoje em dia nos outros lugares onde a gente tá, não, sabe? Não dá pra take for granted que todo mundo vai entender disso, e é uma parte grande do trabalho da gente hoje, fazer essa evangelização sobre o que é o pipeline, assim, e como ele ajuda a fazer os jogos. É um puzzle, né? Tem um jogo que eu queria recomendar aqui, que cobre um pouco do que a gente falou hoje, né? Um jogo que chama Software Inc. É um jogo de simulação de fazer software, basicamente. Uhum. E ele tem essas dependências em departamento, dependência de tipo de software, né? Você quer fazer um jogo, precisa de uma engine, daí quem que fez a engine, tu vai comprar a engine de algum lugar, tu vai fazer ela mesmo, tu vai fazer a engine, tem dependências próprias pra fazer uma engine, sabe? Pessoas com skillsets específicos podem fazer determinado tipo da coisa da pipeline, então gera essa dependência de quem que vai fazer em paralelo, ou vai fazer um depois do outro, enquanto um time trabalha num projeto, esse outro time trabalha no outro, sabe? É bem legal, cara, eu acho que ilustra bastante, de uma maneira um pouco mais simples do que como funciona na vida real, mas ilustra bem o que a gente tá falando, sabe? Dessa criação de dependências, dessa criação de o que vem primeiro, o que vem depois, se dá pra fazer ou não em paralelo, sabe? Vale a pena ver, assim, o jogo tá em Early Access ainda, tem uma comunidade bem legal no Steam Workshop já, tem bastante coisa lá pra fazer jogo, inclusive, mas o jogo não é só sobre fazer jogo, né? Tem outros jogos que é sobre fazer jogo, mas esse é só pra fazer qualquer tipo de software, né? Então, e acho que ele ilustra bem o que a gente falou de pipeline, assim, né? Vou te dizer um jogo mais popular que ilustra, ele chama StarCraft. É, rapaz! Pode crer! Os mineralzinhos, pylons e vai, vai, vai. E aí, se você for skill suficiente, você consegue fazer um monte de coisa em paralelo, você clica rápido pra caralho e você cria seu próprio pipeline. Então, se você joga bem StarCraft, você deve entender bem de pipeline. Que foda esse exemplo seu, caralho! PodQuiz Musical tá de volta aí, rapaz. Um dos jogos mais difíceis da história do PodQuiz Musical foi dessas últimas duas semanas. Na primeira semana, ninguém acertou. E na segunda semana, só um ouvinte conseguiu descobrir. Então, o Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha só da semana passada desse jogo misterioso pra vocês ouvirem de novo aí. Isso daí, rapaz, que deu toda essa dificuldade pra galera descobrir é a trilha sonora de Borderlands, o primeiro de todos. E o único ouvinte que acertou, figurinha fácil já, do PodQuiz Musical, o nosso querido Diego Groselha, falou lá que era Borderlands na segunda oportunidade. Então, jogo novo, música nova, no PodQuiz Musical dessa semana, a Zabuzeta vai tocar pra gente ouvir aí. Vai lá. Você que acha que sabe, manda lá um tweet para @podquestbr, comentário no podquest.com.br episódio 203 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 203. É isso, gente. Nem falamos que a gente fez hangout hoje e podcast back-to-back, um atrás do outro. Então, cansados aqui de conversar, mas também eu, pelo menos, super satisfeito com o resultado. Acho que esse episódio ficou muito legal e muito útil, né? Muito esclarecedor, até pra quem não trabalha com games, sobre muitas das dificuldades que a gente passa aí pra colocar um jogo do tamanho de um FIFA, de um Fallout, de um Mass Effect Andromeda no mercado. E acho que é algo que todo mundo, eu espero, possa levar pelo menos nos exemplos do que a gente deu aqui pra aprender um pouquinho mais sobre isso e no final das contas até valorizar mais o trabalho árduo que é você desenvolver um jogo desse tamanho como a gente faz. Né, Fernando? Dá trabalho, né? Essa porra. Pois é. Mas assim, e se o cara gostou do episódio já, o que ele pode fazer? Cara, pra ajudar a gente? Ele pode fazer várias coisas. Ele pode indicar pros seus amigos. Olha só que coisa, hein? Tal do boca a boca funciona mesmo. Ele pode fazer isso. Se ele tá no YouTube, ele pode dar um like nesse nosso episódio que ele tá ouvindo. E se ele gostou mesmo, se ele quer ver mais disso, mais conteúdo no YouTube, mais conteúdo no podcast, ele pode entrar lá no patreon.com/podquest, ajudar a gente com $1, com 3, com 5, com 15, pra participar do Hangout mensal, como a gente fez hoje, contando aí segredinhos. Seco fez uma revelação bombástica, que a gente não vai falar qual é, né? Porque o que fala no Hangout fica no Hangout. Mas você que quer participar disso, é lá no patreon.com/podquest que você faz isso. E por essa semana, pelo episódio 203, a gente fica por aqui. Igor de Castilho, você que tá com a bolinha na mão aí, acho que é do... Parece uma bolinha do Metroid, olha. Ah, não, é uma Pokébola, pô. Não, que é Pokébola? Bola do Metroid mesmo. É a bola do Metroid mesmo. O Igor passa a mão na testa. Face palm, ele... Gilead, cara, eu esperava de muita gente errar isso. Não, aí é porque eu parecia realmente, mas aí quando teve um ângulo do qual você mostrou que parecia um Pokébola. Mas é uma bolinha do Metroid, olha lá, olha lá. E aí, Igor, o que você vai fazer com essa bolinha? Quer dizer, não, o que você vai fazer no seu domingo? Tá na hora de jogar um pouquinho de Zelda, né? Um pouquinho. Pro próximo Divine Beast. Ah, bom, pensei que você ia falar Overwatch. O Igor chega lá e vai dar uma voadora na Ana, né? Minha vez, morra! Cara, eu vou chegar no Ganon tão bolado, cara. Porque eu tô zerando, tô fazendo tudo no jogo antes de chegar nele. Ele vai chegar e eu vou dar um tapa na cara dele, assim. A sabe? Parte boa é que não é assim. Só pra saber. Seco, não dá spoiler da gente do jogo, não. Dá spoiler do seu domingo. O que você vai fazer de bom? Cara, eu ainda não sei, cara. Eu acho que vou comer alguma coisa agora, que já tá na hora, né? É. Queria ver a Fórmula Indy, mas acho que já acabou. Já também. Acabou. Não vou te dar spoiler, não. E você, Rafael Cunha, sabe o que vai fazer nesse domingão aí? Vou continuar brincando com o meu VR. Jogar um pouco. Ah, que susto. Chama o menino pra conhecer o teu VR, pô. É que geral, queres vir aqui jogar VR? É, mas o que fazer, rapaz? Não, tô brincando. Acho que sim, vamos ver. Também não sei o que eu vou fazer no meu domingo, não. Fez um doce, né? Chamou de qualquer jeito. Que não, acho que eu tenho coisa melhor pra fazer. Dá 15 minutos, tá lá batendo a porta. Eu tava passando aqui, eu fui no mercado, aí eu tava passando. Eu tinha nada pra fazer, cancelei meus compromissos, né? Aí vim aqui jogar VR com você. Mas então é isso, Juliana Lopes também. Se fica por aqui, até semana que vem com mais um podcast pra vocês. Um abraço e tchau! Manter essa mesma linha que a gente já tá gravando, que se o Zabuzeta achar algo legal pra usar, ele bota. Coitado do Zabuzeta. Exceto a parte que fala que o tá Zabuzeta. O Zabuzeta devia mudar assim, ó. O Zabuzeta devia mudar assim, o Gilhard assim. Não, então é que o tudo. Eu vi uma voz estranha, né? Eu pego. Tem que começar a gravação com. Eu.